Nosso tema dessa noite, então, é a necessidade de viver as lições. Vocês já ouviram várias vezes a gente falar que o nosso aprendizado, ele se dá pelo amor ou pela dor? Parece trágico, mas a gente tenta explicar. Quando a gente é pequeno, a gente é recebido numa família que, além do carinho, eles nos dão um norte, lições, ensinamentos. E as crianças, elas são, às vezes, um pouco rebeldes. Elas não escutam. Elas querem fazer o que elas têm vontade. E muitas vezes, esse fazer faz com que cause a elas algumas situações que não são aquelas que elas esperavam. Dizendo de uma forma bem simples. Daí ela lembra: eu devia ter escutado a minha mãe. Ela tinha me avisado para ir pelo outro lado. A gente vai crescendo e as lições vão sendo continuadamente dadas para nós. A gente percebe que tem culturas, povos, em que a pessoa mais antiga, de mais idade, ela é aquela que dá a última palavra. Não é porque ela tem mais idade, mas porque ela tem mais vivência. E através da vivência dela, ela consegue perceber muitas vezes o que vai acontecer. A gente olha para nós e percebe isso, né? Eu percebo que hoje eu sou mais calmo do que eu era, porque eu já tenho um pouco mais de estrada e consigo decidir algumas coisas de forma diferente. Algumas ilusões eu eliminei. Eu percebo que algumas situações da vida, elas são mais claras. Algum aprendizado eu consegui ter, outros ainda não. E é assim com todo mundo. Mas as lições vão sendo dadas, dia após dia. Não cessa nunca, porque a gente precisa aprender. A gente às vezes diz que a maior escola é a vida, que nos ensina. Mais ou menos isso. A vida por si só, ela não nos ensina. A vida, ela nos proporciona situações com as quais a gente, nessa interação, a gente escolhe fazer assim, fazer assado. Pela nossa experiência, muitas vezes a gente pode decidir, pode escolher. Outras vezes, por a gente não saber, a gente opta. Mas mais do que não saber, é não pensar. Porque a gente tem guardado dentro as tal das leis divinas. As leis divinas, elas são iguais para mim, para ti, para ele, para todo mundo. Elas não são moldadas pelas nossas circunstâncias física ou moral. Elas existem e são. Aquilo que eu movimento, a tal da lei de ação e reação, né? Aquilo que eu faço uma ação, ele retorna na mesma intensidade. O que que isso quer dizer? Que aquela intensidade de retorno está sendo dado para mim uma oportunidade, uma lição, uma oportunidade que, se o retorno for bom, se eu gostar, se me fizer bem, eu percebo que eu fiz certo. É claro, é simples. Se o retorno não é bom, eu percebo que eu tenho que fazer diferente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. De formas simples em várias situações da nossa vida. A questão é que muitas vezes a gente, pelo nosso impulso, a gente não quer, às vezes, olhar de forma objetiva. A gente também repete bastante, né, que nós temos um código, que é o Evangelho. 2000 anos, 2000 e tantos anos, de forma simples, as lições que foram passadas aqui, ó, por Jesus, seja nas ações dele, seja nas palavras dele, que passaram séculos e continuam ainda de pé, porque são verdadeiras. Ele nos diz, né, ninguém vai ao Pai senão por mim. Significa que senão pelo ensinamento que ele nos deu. A nossa mensagem, ela deve ser de libertação. Não é de medo. Se não fizermos, vem a dor. Não. É de libertação. Outro dia a gente falou, né? O sofrimento, ele só é necessário enquanto a gente não dobra o joelho, que a gente não aceita as coisas como elas são. Não tem jeito. O sofrimento é parte do processo de aprendizado. Enquanto a gente não aprende, a gente sofre. E qual é o maior sofrimento que a gente tem, se não aquele íntimo? Aquele do orgulho ferido? Aquela contradição, aquilo que eu quero, quando eu não posso fazer o que eu quero, aquilo cria em mim um sofrimento. E eu vou dar cabeçada, nem bode, até entender que eu preciso fazer diferente, eu preciso dar a volta, eu preciso mudar. Eu disse, né, todos os dias nós temos oportunidades que vêm através do pensamento, oportunidades que vêm através de encontros, oportunidades que vêm através de decisões. E se a gente, no final do dia, pensar, se a gente conseguir perceber algumas dessas oportunidades que passaram e perceber qual foi a escolha que a gente fez e por que que a gente fez essa escolha, a gente vai estar começando um processo de aprendizado. É por isso que é necessário a gente aprender, que a gente ainda não sabe. Estamos tudo dentro da mesma panela. Se a gente pegar um, pegar outro, a gente olha, é igual. É igual na essência, é igual na necessidade, é igual às vezes na cabeçada. Mas a gente tem uma grande vantagem: a gente está junto, ou pelo menos a gente tem que estar junto. A gente pode aprender olhando para o lado, olhando o que o outro está fazendo. A gente pode aprender ajudando esse outro. Talvez esse seja o maior aprendizado que a gente possa fazer: sair da comodidade e partir para a necessidade do outro. Essa é a maior, é o maior crescimento que a gente pode ter. Se a gente pegar todos os exemplos do mundo, em todos os tempos, aqueles que a gente diz que era santo, olha o que eles fizeram. Eles olharam para frente, não para dentro. Todos. deixar uma lição para nós, assim como esse livro diz, lições. Então, se a gente experimentar de repente seguir esses exemplos, o que pode acontecer, será? A tal da libertação, a ausência do sofrimento, o aprendizado pelo amor. É nisso que a gente acredita. E é nisso que a gente vai insistir sempre.